vai segurando, hein? Se cidadão Kane do Capão, mostra habilidade no debate, sangue bom. Cidadão Kane do Capão, mostra habilidade no debate, sangue bom. Cidadão Kane do Capão, mostra habilidade no debate, sangue bom. Cidadão Kane do Capão, mostra habilidade no debate, sangue bom. Cidadão Kane do Capão, mostra habilidade, joga o jogo, treme o chão. Luta sua luta no controle da emoção. Sonha pra sonhar, senão cê morre na ilusão. Antes de dizer, Rosebud, felicidade, paz, procedimento e plenitude. Prosperidade traz sucesso, saúde. Quanto cê vale? Conta aqui pra nós o que te ilude. Pulseira, VIP, camarote, cama e status. Fabricam mais covardes que o exemplo de Pilatos. Graças a Deus eu sei o meu lugar. Chicotes em forma de like não vão me educar, nem me escravizar. Mandei avisar que quem escutar tem que acostumar, pois quem é do mar não vai enjoar. Eu quero um mundo igual, cidadão de bem, mas sem menosprezar meus semelhantes. Não me peça de ter pressa, a vida vem e vai depressa. Se quiser nós pega em peça. Cidadão Kane do Capão, mostra habilidade no debate, sangue bom. Cidadão Kane do Capão, mostra habilidade no debate, sangue bom. Cidadão Kane do Capão, mostra habilidade no debate, sangue bom. Cidadão Kane do Capão, mostra habilidade no debate, sangue bom. A vida é escolha, escrevo na folha branca. AK na cara de mais um pilantra. E nesse corre louco vai sem drama e sem dilema. E limpamente louca da derrota e dos problemas. Defeitos morais, bombas letais, rival ou rivais, todas iguais. Nos matam demais. Marighelianos aos milhares de bombeta. Soldados do Capão de Undaçu na camiseta. Revolução, calibres, quilates, cabites, colagens. Caciques não querem que a quebra crie. Quem esquece coragem? Dolores ou dólares? Horrores que eu já vi, favores por aqui nunca fizeram por mim. Harém, quando elas querem dar, poder pode facilitar. Damas olevianas, mulheres temos que respeitar. Enquanto não chove, os Kane cata o cofre. Fica tranquilo que aqui cê nunca mais sofre. Cidadão Kane do Capão, mostra habilidade no debate, sangue bom. Cidadão Kane do Capão, mostra habilidade no debate, sangue bom. Cidadão Kane do Capão, mostra habilidade no debate, sangue bom. Cidadão Kane do Capão, mostra habilidade no debate, sangue bom.